Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, de regresso à antena da SPSR, 60 minutos de música sem palavra cantada. Já foi conhecido por Hack, agora segue carreira em nome próprio. Chama-se Ben Lucas Boysen, em 2020 editou Mirage, um disco que mistura eletrónicas com paisagens ambientais e progressivas também. Lá dentro, e a abrir o Em Transe de hoje, Vénia, boa noite. Bem-vindos. Thank you. de hoje com Vénia de Ben, Lucas Boysen. Logo a seguir tem ascendência norueguesa e mexicana. Vai misturando, vai cozinhando gravações de campo com instrumentos de sopro, samples, beats também, como se pôde ouvir em Subtle Bodies. Chama-se Carmen Villan, editou o ano passado Only Love From Now On. E seguimos com alguém que já este ano se juntou a Lawrence English para um disco a dois, mas de Loshill, o projeto do canadiano Scott Morgan, em frente com Véspera, peça de Clara. Thank you. uns tempos Malcolm Parden editou Death, e agora esse trabalho foi revisitado por uma série de nomes, de Regis a Clara Lewis, também Peter Manerfeld e também Penelope Traps. Ouvimos-la aqui em Penelope Traps Meet Silent Rumble, uma peça original de Malcolm Parden. Para trás vai ficando Ian William Craig, música e que música para computador, edição Music for Magnesium 173, de lá Attention for It Radiates. Antes, e lá em cima, Lushill com Véspera. Regressou ano passado com voz, já não o fazia há muito tempo. Chama-se Brian Eno, mas recentemente editou Forever and Ever No More, sem voz, aquilo que conhecemos melhor do gênio de Brian Eno. Seguimos em frente com Who Are We? Thank you. peças mais contemplativas para trás, Holland Mill, a ideia musical de Alex Smalley, um músico a residir na Alemanha, de January, SPR 15, SPR 13, Holland Mill, antes Field Tapes com Abstract Aprils e Listening to the Thunder on the Porch, e seguimos em frente com sons mais orgânicos e com o piano como protagonista até ao final deste In Transe. Começamos com East Forest e Peter Broderick, que juntaram-se durante uma semana numa pequena casa na Irlanda, tudo ao improviso e sem pré-concepção. The Baron, Do It on Ocean Floor, logo a seguir o regresso à música da dupla Winged Victory for the Sullen. Thank you. Final deste Em Transe, A Winged Victory for the Sun de Dustin O'Halloran e Adam Wills, e regressaram este ano com o título All Our Friends Are Vampires, logo a seguir Dead Fountains, Will Bolton, e para o final uma peça composta e editada precisamente a propósito do 88º dia do ano, o Piano Day, invenção de Nils Frahm, peça Spirit Loop por Rival Consoles, uma ideia do britânico Ryan Lee West, mais dedicado aos sons eletrónicos e quase dançáveis, mas aqui num espírito mais contemplativo. Já sabem, o Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. No sítio do Em Transe encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos em breve. Fiquem bem.